meu parceiro Ivan Faustino, da Moçada de Agostina. Bora, Luiz Céu. Eu fico olhando o tempo e as horas se passar. Quanto mais eu tento, saudade me dá. E dói por dentro. Às vezes até parece que saiu de mim, mas é meus pensamentos que vêm te buscar. Mais veloz que o vento. Assim teus olhos pudessem ver que na minha mente só dá você. Mas quando é noite, te chamo e choro, daria minha vida pra te ver. E assim meus dias vão, essa saudade não passa, pra não morrer.